direita, corredor à esquerda, controle 1208, aciona 01147, transponder. Vou direto para o Través Paripe. Romeu Zulu, Índia Bravo. Gente, apenas confirmando o transporte de ferros. Estacionamento, arco de decolagem, torre 1895, ajuste 0012. Ocean 6201, switch push and start, camera to taxi. Camera to taxi, Ocean 6201. Sim. Utilizado o táxi, chame na papá, Eco Zulu 90. Então, o Eco Zulu November autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Os autorizados são contatos. Gol 9094, solo 00, livrar 1219. Livra 219, gol 9094. Tá. Tuzio, na dúvida de táxi, Amelie, em contato com a Índia, Rose Point, runway 10. Contact the tower 118 small 95 28 102. Sul November, autorizado decolagem pista 17, vento 110 graus, 109. 97 é o Wagner, por estacionamento. Agora. Aviso 366, Alcon 0, 001. 001, Messina Torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. 4, prossegue Alfa, repórter do GDS. Alfa, resposta da GDS, não fizeram no reporte. Confirmando a decola em ala. Confirma intenções para o norte, para o sul. Gente, autorizado Salvador Aratuco, vai esquerda, na radial solicitada, controle 1208, aciona 0122 transponder. 1122 transponder. Então, pronto para o táxi. Boa tarde, 7-1 na borda, Doutor Almir, 3 horas, governador Recife. 7-1-2, era a passagem do Indagol, após prossegue. Parte 1 no Texas Índia, com a Cânula 0, Torre 1895, ajuste no 0-1-2. Fazer a nave, na frente prossegue, parte 3. Índia, bravo, continuar da 1-0-2, para o sentar, desloca a Indagol. Gol 9-0-9-4, ingressos aliás, posição 1-0.2, o 4206 na posição 8, pushback e acionamento. Autorizado, são os táxis do 4206. 4206. Fora, cruzamento 0. Controle Salvador, o Índia Bravo Visual, qual é o nosso site? Recebo o Índia Bravo, Cine Torre, 1895. Voltar com 5 do grau, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, aqui do Papa Romeu Zulu, Índia Bravo. Papa Romeu Zulu, Índia Bravo, autorizado sinal da 1-7, o QNH 1-0-1-2. 1-0-1-2, autorizado sinal 1-7, Zulu, Índia Bravo, muito grato. Avenida, ponto seguro, Alto Resolu 44. Controle 1208 e o transporte 035. 645, você já está correto, pronto para o seu direcionamento. Direcionando Delta para o cruzamento 01. Força Aérea 01, autorizado ingresso na Delta e cruzamento da pista 1028 até a Pátio Militar. É, 01. 6897, autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste na 012. Pátio Índia, 0895, automático, 3895. Grau 08, mais. 100 com 08, Júlio de Abraão autorizado no 7 grau. 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upes 10, Taubaté. Controle 1208, aciona 5032, transponder. É 259, tudo já está correto, é pronto, pushback, fundamento. Vamos para o CTR, Blue Honda. Frequência livre. Azul 2712, após a rolagem do Avianca, está autorizada a linha de manter a pistão no zero. Azul 2712, Romeu, acho que desça para 1510, ajuste no 012, reporte, ingressão no corredor Interlagos. Hotel Romeu? Mas foi escuta, o Hotel Romeu já avisou, Hotel Romeu 7. 1-1-1-8, mais 5, 2, Salvador, Júlio Hotel Romeu, grato, boa noite. Boa noite. 3-0-6, está com 1-1-1-8, pessoas a bordo, 2 horas e 20, alternando São Gonçalo do Amarante para o táxi. 4206, autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponto espera 10, torre 11895, ajuste no 012. 10-02, taxa de Apache Índia e lá, 182, azul 4206, obrigado. 201, we have contact climb to foot level 360, fly head in Leden, after Leden Room. Leden, climb foot level 2712, autorizado decolagem, vento 100 graus 099. Agora decolagem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9971, boa tarde. Porto Imperador Zero, pronto. Padrão 3897, autorizado Daniele, mantém pistão 1-0. Daniele, mantém 3897, tá certo. Foi o Zulu, tá 2 na final, cruzou o Hospital da Ema. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu. Pouso autorizado pistão na 7, vento 1-0 graus, 1-0 noite. Autorizado a 1-7 para o Hotel Romeu. Adotamos o Juliette, estamos no Lula, passando o Coral, seu disco radar terminado, chame Lésio 1201. Azul 2712, decolou aos 13, controle Salvador 1208. Controle 208, 27110. Boa tarde. Boa tarde. Gaza, repasse quando você usar o campo. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2712, 1710, na saída Conde. Sobe 1-7-0. Mantém ponto de espera da 1-0. Afirma aqui, mantendo 4-2-0. 7-1-10. Então, 3897, autorizado decolagem, vento 1-0 graus, 1-0 9. Autorizada a decolagem, pistão 1-0, TAN 3897. Hotel Romeu, solo ao 1-5. Confirme o pátio. Para quantas pessoas? Sim, será solicitado. Pátio 5 na escuta. Boa tarde. Azul 4206, autorizado alinhar e manter o pistão 1-0. Ali mantém o 4206. Porção 2. 645, autorizado, suplantado. Boa tarde. TAN 3897, decolou aos 16, controle Salvador 1208. Bom, controle Salvador agora TAN 3897. Correio 118, lado sul. Ocean 6201, contact the Houston Center, frequency 125.1. West 51, along Ocean 201. Send 3897 out of 2000 feet, departure dial up to 320. Send 3897, radar contact, climb to flight level 320, fly later and not fail at the motiva. Papatão Kirill Romeu Oscar, autorizado o ingresso final da 1-7, reporte passando vertical de RMAR, QNH 1-0-1-2, cheque o rádio. Aqui, valeu, vai RMAR. 3x3. Seus quadros foram alocados, senhor? 0162. Zero, curva direita, saída da El, Leda, seguro. Via Upsilu 44, controle. 1208, aciona 5035 transponder. Ente, autorizado, distante monte, 340, pelo Upsilu 44, via Upsilu 0 da El, Leda, seguro. 208, controle, 5035 do transponder. O azul, 2639. 2639. Pegões corretos são prontos para receber adicionamento. Amanhã. Azul 4206, decolou Zona 9, controle Salvador, 208. 208, Azul 4206. Elas confirmaram no 33 a bordo? Afirmativo, no 33. 3 aerotaxi via Índia, ponte espera 10, torre 1895, ajuste na 012. 3 aerotaxi via Índia, ponte espera, chama torre 1185, voando 4, na meia partida. Sou o teste aqui, ó, chamar o botão do teste, o 08. Diz que o Lula prossiga direto para a asa e repasse quando visual para o campo. Grato, pelo Lula. Fly 2015, fly heading to editor 368. Editor 368. Gente, Vitorino Juliette, prossiga enquanto pode usar, repasse a ingressão do corredor Interlagos. Informe-se aqui, chame torre 11895, ajuste na 012. Seu. Tá alto ou tá baixo? Tá alto. Autorizado, 10. Ele mete a guarda e o Cruzulo copiou? Tem uma fila, na frente é 1-0. Pelo voo. Já de montou 2500 para 1.012 eu vou estar. Pelo voo. Salvador, agora 645. 645, contato radar, sua para o nível 360, saída da El. 360 da El, agora 645. Country 897, contact with the center frequency 125, decimal 1. Roger, push return to center, now send 3897, center. Temos um ainda na final da 10, chame a torre em 1895. 1895, pelo voo. Request 2015, descend 2500, 5-1012, after the avito 368, fly ahead in the avito 366, yield final RMS procedure, runway 10, report start in the avito 366. Azul 4206, chame Recife, 12685. 12685, o Azul 4206. Tendo de LED controle? Cada sequenciamento mantém sua história, a curva excelente da nossa presente posição. Série 01, com o isqueiro comprou a norte, aguardando a transferência para o salão 25. Série 01 no ciente, curva na esquerda para o norte, aguarda a transferência. 08, aciona 5045, transponder. Fazer uma base curta pela direita para 1-7? Afirma. Gente, autorizado base curta pela direita, o vento 1-0 graus, 1-0 nós, pistão 1-7. Certo. Força aérea 01, chame o controle 1208, comprou direto para Aratu. Torre 1-1895, pode ser altímetro na 012. M12. Na índia, chama 2-2-5, 2-2-5, também. Força aérea 01, na escuta? Na escuta, prossiga. Informa o tráfego para 34 agora, pousando na 1-7, não interfere com o seu tráfego. Ciente, força aérea 01, chama o controle. Chame o controle 1-2-0-8, comprou a norte direto a Aratu. 2-0-8 para a norte, Aratu, força aérea 01. Siga direto para a área, reporte final para o pouso. Gente, segue na sua escuta então, já na proa, já na toa, e falará na final para o pouso. O leste previsto mais um mistério. Tom 6-4-5, chame Recife, 1-2-5-1. 1251, gol no 645. Que no Zulu confirme o pátio. Ciente, pátio 4 na escuta, autorizado para que traque o Chique no Zulu. Zero, decolo 2-0, curva direita, saída Álvaro Elefa, após direto alto e após conforme rota. Controle 1208, aciona 5050 transponder. Autorizado 160 para conquista, decola 1-0, curva direita, perigo da Álvaro Elefa, não compra o gradiente a terceira casa, senhor. Após o plano, dia 208 ao controle, 5050 transponder. Chamaremos para o pushback, acionamento azul 278. 5050, transforma o chão pronto para o pushback também. Chamaremos. 02591, boa tarde. 02591, boa tarde, acione identificação, ruína por agitado, desça para o nível 050. Dado 50, 2591. Vitor 372, Canadian 1012. Continua para o Tico Callback, Cassina 3722, 9210, 1012. Confirme. 9560, aciona identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 060. Frequência livre. Azul 2639 de Colos 30, controle Salvador 1208. 1208, boa tarde, 2639. Hotel Fox Yankee 2015, clear to land, runway 10, wind 10 degrees, 10 knots. Controle, boa tarde, azul 2039, passando meu badge para 340. 2639, boa tarde, contato radar, sou para o nível 340, vou lendo após lendo após seguro. Gente, direita lendo, depois seguro, o azul 2639. Para o custo 35, tem certeza livre. 6259, autorizado táxi via Índia, ponte 010, TOI 1895, ajuste na 012. 1-0-1-2, que é a Índia, para a final da pista 7, repasse quando usar com o campo. Tudo bem, 7-1-2? 2-7-1-2, não escuta. Agora 62 milhas nordeste de Salvador, serviço com radar terminado, chamei Aracaju 1203. Aracaju 1203, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Grande Oeste, sobre a torre, em 1-1-8-9-5. Confirme para a torre, Salvador. Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, autorizado final da 1-7, reporte de vertical de Henrique Martelingão na 0-1-2. Hotel Fox 8-2-0-1-5 on the ground, JT 33, when you leave the runway, contact the ground 1-1-9. Contact ground 1-1-9 after leaving the runway, track 2-0-1-5. Oceané 6259, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Obrigado, né? Decolar 1-0, Tem certo pelo 90, acione o código transponder 0165. 2015, approved the tax by Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Kepler, 2015. Mando através de Enrimar, enquadrando a final, 97, Vitor Índia Juliette. Ok. Mando através de Enrimar, enquadrando a final, 97, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, pulo autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Pulo autorizado, 1-7, Juliette. De 2 metros, lado chão de Recife, 1251. Recife agora, 251, azul 2639, boa tarde. O 9560, reduza para 2209, desça para 4010, um ajuste no 012. 2209, 4010, 1012, dano 6259 de Colos 36, controle Salvador 1208. 208, Oceané 6259. Controle Salvador, Oceané 6259, saída da El. Oceané 6259, contato radar, vou para o nível 360, vem Leda após Leda Mótima. Leda após Leda Mótima, subindo para o 360, 6259. Vitor Índia Juliette, solo 38, confirmo parte. Eu não entendi. Sim, 2744 na escuta, ao estacionar a frequência livre. Mais 5.000 após o TAP, foi para a Ducar com 366, desça para 2.500 pés, o ajuste permanece no 092. Confirma a mensagem foi para o seu 9560? Confirmamos o seu 9560, desça para 2.500 pés, após o TAP, foi para a Ducar com 366. E após o TAP, se ajuste com 366, descendo para 2.500 pés, então 9560. Espirro. Ele? Passou 3662, 591, né? Gostaria 2591 na torre 1985. 2895, boa. Seu 9560 completa redução 200 mais, está autorizado a final do procedimento R9 e a participação do TRB com 366. Vindo para 209, autorizado a final R9, vai reportar o TRB com 366 para 950. Necessitamos para fim de cheque acionamento do motor Uno em marcha lenta no local. Sim, de coordenação com a equipe de solo. Ok, obrigado. Torre de Salvador, boa tarde. Força Aérea 2591. Força Aérea 2591. Pouso autorizado, pista 1-0, Ventura 00 graus, 1-0, não é? Tem livre pouso, 2591, né? É o Lisa Irumi, o pé November 857, morro. Controle 1208, aciona 5060, transponder. Salvador Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, com curva direita na Dael, Lisa Irumi. Pé November 857, morro. 1208 é o controle, 5060 no transponder, o seu 3197, posição 06. 3197, procedimento correto, um plano push back, funamento. 97. Pessoas que acham que é o uniforme, confirma a procedência do equipamento. Pessoas que acham que é o Esse uniforme para cinco posições visuais, o ajuste em Salvador 1-0-1-2 e a passa em direção do corredor Interlagos. Exalta a curva do novembro. A curva do novembro, vou ir direto para o Tatar e repasse quando visual com o campo. A Câmara não é no contrário? Mais o filme está transporte de termo? Afirma aqui, está visual com o campo. Gente, confirma se está transporte de termo? Afirma aqui, está visual com o campo. Gente. Certo, no momento eu estou em 1895. 1895. Passando o Serra Vitor 366, o Serra 9560. Sabatão, Eco Zulu November, chame na rotatória, o QNH 1013. Ajuste padrão, vai chamar na rotatória, o Eco Zulu November. 19560? Repita 9560. Repita a mensagem para o 9560. Está sobre o vetor para dar prioridade para a nave transportando o termo, curva à esquerda da proa 320 da presente, limite com 2 minutos na proa. Esquerda 320, limite 2 minutos, é, mantém qual nível? É, qual altitude? Pode manter 2500. Mantém 2500, para 9560. Na 7, o Eco Zulu November. Passa na curta, o Eco Zulu November, tá? Na 6259, vou direto de nave, chamo o centro Recife, em 251. Direto de nave, 251, 6259. 9966, sendo identificação, autorizada a chegada Mário, decupar o nível 050. Chegada Mário, 050. Nove 5 6 0, curva à esquerda para 290, no início ainda 2 minutos na proa. Esquerda para 290, mais 2 minutos no início, para 9 5 6 0. Força aérea 2591 no solo aos 45, tem condições de livrar na alta? Afirmativo. Ciência esquerda no hotel, frequência livre ao estacionar. Será grato. Curva esquerda proa 230, limite radial 230 de Salvador. 230, limite 230 de Salvador, 9560. Sinal 3000, Eco Zulu November, baixado e travado. Eco Zulu November, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 109. Livre pouso, Eco Zulu November. O que você acha que ele fala com o pior? Pensando. Qual o filho? Oi, está afirmando, confirme. Consegui confirmar. O que você acha que ele fala? Informa o tráfego 2 horas 3 milhas, rumo ao sul, mantendo 2.500 pés, RBC 1020. Abre uma chiva. Não avisou amanhã, vai, eu estou afirmando. 9560, vou entrar do carro da 366, está autorizada a final de setor de meternidade e repasso para a final 366. Boa, o Charles, estou 366, autorizado a Renata, reportando, passando 366, estou 9560. 9560, informa o tráfego 2 horas 2 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um bravo 90 do Sapá. Desalvo o tráfego, estou 9560. 10 na frente do Salvador. Sete sete Luna autorizado, táxi. Pátio Luna, táxi indo para a Serra 02. Pátio Luna, indo para a Serra 02. Patrão Branca, Luna, venda, salão 47, confirme o pátio. Salvador, boa tarde, você era 25 para Jones? Sim. Papá, autorização Brasília. Autorizado Brasília, nível 380, decola pistola 0, curva à direita, saída árvore, elefa, e a UP Zuluna 7 a Pina. Autor de Salvador, opera 1208, a senhora 5047, transponder. Autorizado Brasília, 38, decola da 10, curva à direita, árvore, elefa, 208, 047. O Força Aérea 2591 vai reportar próprio para a estrada. Sim, 2591. Posição 9560, chame a torre em 1895. Torre 5895, 9560, boa noite. Boa noite. Salvador, até 3283. O senhor precisa de um pushback de acionamento do portão 9. 372. Canal CAV 372, canal 5601. Ei, Salvador, boa tarde, azul 2781, posso esperar a ponta? Azul 2781, tem condições de decolagem imediata? Tiro, pô. Sim, estou autorizando a linha de decolar e agilizando as manobras, o vento 080 graus, 099, pistão no zero. Autorizado a decolagem, pistão no zero, azul 2781. Tiro, X6. Pergunta, mas é que o está livre, deu super repasse para o zono 4 do meu país. É isso aí. Boa noite, meu amigo, boa tarde, eu tenho identificação, autorizada a chegada mais, deixa para o nível 060. Doutor, boa noite, meu amigo. Bom, 866, autorizada a chegada mais, deixa para o nível 060. Ficou da 060 na mais. Boa noite. Canal 9560, pouso autorizado, vento 090 graus, 089. Canal 560, pouso autorizado. O 2781 decolou 51 no controle Salvador, 1208. 208, azul 2781, até a próxima. Rumo 966 após o TAP, o metrô do Tesla 366, desça para 2510, ajuste no 012, está autorizado a final do procedimento de nave e reparte passando o TAP por 366. Afirmativo, Rumo 966, após o TAP, desce para o metrô do Tesla 366, descendo para 2512, para reportar o TAP de TAP. Mudança de frequência, o clima aqui no acidente. Flexão e frequência livre. Controle Salvador, azul 2781. Azul 2781, contato radar, sua para o nível 160, sai da água. 160, não cumpre a TC, está liberado 2000? Está livre da responde atitude, azul 2781. 160, Arbor, azul 2781. Avisou quando 7, o Esquiasco Uniforme. Esquiasco Uniforme, chame a torre em 1895. 95. Whisky Oscar Uniforme, visual com a 1.7. Papa Tango Whisky Oscar Uniforme, autorizado ingresso final do 1.7, reporte passando através de Enrimal, QNH 1.0.1.2. Ok. 9560, solo 53, olho pra 1219. Salvador, C3283 pro táxi, a bordo 170, com fins com 3 horas e 40. 3283, autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto esperando 0, torre 1895, faz o seu 0 no 3. 10 no 3, ponto espera 14895, táxi 3283. Ah, 9560 na Alfa. 9560, autorizado Alfa, repórter Angelete. Alfa, repórter Angelete, 9560. Esquiosco uniforme, avistado pelo autorizado pista 17, vento 090 graus, 119. Confirma, então. Pouso autorizado na pista 17, vento 090 graus, 119. Ah, vivo pouso, Esquiosco uniforme. Salvador, T3 número 7 no 612, estou de pé de estacionamento. Sete, aguarde. Guarda. Azul 2781 foi direto, ele leva aguardando conquista. Elefa na proa aguardando o destino, Azul 2781. Atenção, Luiz, que acho que é uniforme, solo 56, confirme, pátio. Autorizado Pátio 5, boa tarde. Salvador, Santa 3283, ponto 0010 pra onde? Santa 3283, autorizado a linha decolar pista 10, vento 100 graus, 109. Autorizado ingresso e decolagem pista 10, Santa 3283. Fala passagem do Airbus da companhia retaguarda, está autorizado a 3183. Três foram alocados? Sétimo, por favor, prossiga via corredores, reporte ingressando corredor Interlagos, o ajuste em Salvador 1012.